A professora... A professora manda aos alunos trazer todos de casa um objeto. Bem, chega a segunda-feira, os alunos chegam à escola com garfos, facas e outros objetos. Vira-se a professora. Pedrinho, tu o que é que trouxeste? Eu trouxe um garfo. Garfo, muito bem. Muito bem, para comer as batatas cozidas, muito bem. Luizinho, e tu o que é que trouxeste? Eu trouxe esta seringa. Uma seringa? É para dar injeções. O meu primo, que tem muitas dores, tem que dar todos os dias muitas injeções no braço. É muito doente. Ah, o teu primo é muito doente, sim senhora. E utiliza um limão para não saber tão mal as Ritinho, e tu o que é que trouxeste? A professora trouxe uma faca. Trouxeste uma faca, muito bem. Joãozinho, tu o que é que trouxeste? A professora trouxe esta garrafa de oxigênio. Espera aí, uma garrafa de oxigênio? É. E quem é que te deu isso? Foi o meu avô. Espera aí, vamos lá ver se nos entendemos. O teu avô deu-te uma garrafa de oxigênio? Deu. E não disse nada? Disse. O que é que ele disse? Garrafa puta!